Eu não sei você, mas quando eu leio essa palavra, vem um temor e um tremor no meu coração, pela presença poderosa do Rei dos Reis. É uma palavra de Deus ao povo de Deus, direcionado para os crentes, direcionado para aqueles que conhecem e caminham e vivem com o Senhor dos Exércitos. Uma palavra de Deus através do profeta Malaquias, dirigido para as pessoas que sabiam e conheciam como era Deus. E cá entre nós estamos dentro de uma igreja, dentro de um templo, e talvez 99% das pessoas que estão aqui hoje conhecem a esse Deus. Mas muitos de nós não sabem nem declarar, ou não sabem mesmo como dizer quem é esse Deus para as pessoas. Talvez nas ruas te perguntem: quem é o seu Deus? Que Deus é esse que você crê? Que Deus é esse que você vai adorar todas as quintas-feiras, todos os domingos, todas as terças? Como é que é esse Deus? Me explica. E talvez alguns de nós gaguejem um pouco. Outros talvez digam: você precisa ir lá na minha igreja para saber quem é esse Deus. Ou talvez alguns digam: eu não sei te explicar, você precisa experimentar para saber como é que é essa presença poderosa de Deus quando Ele chega até a minha e a tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite que nós podemos sim dizer para as pessoas quem é o nosso Deus. Nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus de poder e autoridade. Nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus de unção, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que batiza, um Deus que liberta. Amém? Nós podemos dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós podemos dizer que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Pai da eternidade, é o Príncipe da Paz. É aquele que era, que é e que há de vir. É o Todo-Poderoso. Como você diria que é o teu Deus? Deus é aquele que cura as enfermidades. Deus é aquele que sara os feridos. Deus é aquele que restaura casamentos. Deus é aquele que tira a pessoa da droga. Deus é aquele que sara qualquer tipo de problemas. Esse é o meu Deus. E se nós temos convicção desse Deus que nós cremos, se nós temos convicção desse Deus que é todo poderoso, a palavra aqui de Deus diz que o seu nome é conhecido sobre a terra, desde o nascente do sol até o poente, todas as nações conhecem e sabem que Deus é Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós, cristãos que conhecemos a Jesus, tivemos uma vida renovada e transformada pelo poder de Deus, profanamos o nome de Deus. Mas como isso, pastor? Em algumas situações que eu quero trazer para nós essa noite, através desse texto, Deus está falando sobre o culto a Ele. A forma de cultuar o Senhor, a melhor forma de estar na presença de Deus, e a forma de se portar quando está na presença do Senhor. Porque muitas vezes parece que nós estamos na presença de Deus como se estivéssemos na presença de qualquer outra pessoa. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu não sei se você já se deu de conta, mas muitas vezes nós estamos na igreja. Viemos por causa talvez de uma rotina, viemos por causa de um amigo que convidou, viemos porque temos que vir ou porque não temos outra coisa para fazer. Mas nós estamos aqui porque a presença de Deus está neste lugar. Amém? E se não fosse assim, nós não precisaríamos estar aqui nessa noite. Se Deus não estivesse aqui, nós não precisaríamos estar aqui neste lugar, nesta noite. E a presença de Deus está aqui. E nós precisamos honrar o Senhor com o melhor que nós temos. Não é fazer de qualquer jeito e dizer para Deus: Deus, é para ti, já que é para ti, eu não estou te vendo, eu não estou te ouvindo, então como eu fizer está bom. Não é assim. Nós precisamos honrar a presença do Rei dos Reis. Nós precisamos reverenciar essa presença. Nós precisamos ter um temor pela presença de Deus. Toda vez que nós passamos daquela porta, entramos na casa do Senhor, Deus já está aqui antes de nós chegarmos, amém? Deus veio primeiro. Ele é o primeiro a entrar e Ele é o último a sair. Enquanto tiver uma pessoa aqui dentro, Deus ainda está neste lugar. Isto é um lugar físico, um lugar construído por nós para recebermos os irmãos, mas Deus também está aqui quando nós estamos. E muitas vezes, irmãos, preste atenção, Deus está falando aqui nesse texto que o povo de Israel estava defraudando o culto ao Senhor. O povo de Israel estava defraudando a mesa do Senhor, o altar do Senhor. O povo de Deus estava entregando para o Senhor animais coxos, animais aleijados, cegos, tortos, animais que não tinham valor nenhum comercial, animais que não tinham valor nenhum para vender para o vizinho, para vender na feira. Eles pegavam o pior animal do seu rebanho e levavam até o Senhor para sacrificar a Deus. E muitas vezes eu tenho a impressão que acontece com alguns de nós, de levarmos a Deus, não o nosso melhor, mas aquilo que está sobrando. Se você prestar atenção, você vai perceber que o nosso culto começa às 7 horas da noite. Mas muitas vezes às 7 horas da noite, talvez 60% da igreja só está aqui. E 40% está chegando nos próximos 30 minutos. Quando nós falamos de honrar a Deus, nós falamos de honrar a Deus em todos os sentidos. A palavra diz, ser fiel no pouco e no muito, te colocarei. Nós estamos falando de presença de Deus, de reino de Deus. E nós estamos falando do povo de Deus vir para adorar a sua presença. É algo santo. É algo sagrado, é algo único. E muitas vezes nós não nos atrasamos para uma reunião no serviço, nós não nos atrasamos para uma reunião com um colega, com alguém muito importante, mas como é para Deus, eu acho que não faz mal chegar um pouco atrasado. Como é lá na igreja, tem 500 pessoas dentro do templo, se eu chegar atrasado ninguém vai perceber, irmão. O culto não é para mim e não é para você. O culto é para Jesus. Se você chegar atrasado na igreja, eu não vou perceber. Talvez os irmãos do louvor não vão perceber, os irmãos da mesa de som também não. Mas o Senhor Jesus vai perceber. O culto é para Ele. Pastor, por que tu está falando de algo tão simples? Porque quando nós vamos perdendo respeito pela presença de Deus, até as coisas simples vão ficando difíceis para nós. Irmãos, eu não estou falando daquele que se atrasa uma vez porque chegou mais tarde do serviço. Eu não estou falando daquele que se atrasa porque tem 3, 4 filhos e não conseguiu colocar tudo em ordem. Na saída o filho quer mamar, o filho quer outra coisa, precisa dar banho, às vezes se atrasou, não tem como chegar no horário. Eu estou falando de uma disposição do coração, de não respeitar as coisas mínimas do Senhor. Vocês estão entendendo? Amém? Muitas vezes você está na tua casa, já poderia estar pronto, já poderia estar arrumado, já podia estar vestido, já podia estar de banho tomado, mas está fazendo várias outras coisas. Não, porque eu posso chegar no meio do louvor. O importante do culto é a palavra. Então eu chego lá no terceiro, no quarto louvor, já está todo mundo sentado, ninguém vai perceber, eu fico lá atrás e continuo louvando ao Senhor com os irmãos. Deus, Ele nunca pediu uma porcentagem mínima de nós. Ele sempre pediu uma porcentagem máxima. Sempre uma porcentagem máxima. Deus, Ele quer de mim e de você que nós sejamos responsáveis com o reino dele. Eu falei sobre um ponto, sobre chegar atrasado, mas eu queria citar outras coisas. Quantas vezes, talvez você que tem filhos, tem ensinado algumas coisas até erradas para o teu filho na forma de adorar o Senhor e adorar a presença de Deus. Quando você está sentado aqui numa cadeira buscando a presença de Deus, e o teu filho de 4, 5, 6, 8 anos está correndo por aí, correndo nos corredores, pelas laterais, lá em cima, ou sentado com os amigos. Os nossos filhos precisam sentar do nosso lado, amém? Amém, irmãos? Os nossos filhos precisam sentar na cadeira ao lado da minha, o meu filho precisa sentar ao meu lado, para que eu possa vê-lo e para que ele possa me ver, e para que ele possa aprender comigo a adorar o Senhor. Ele não precisa aprender com os amigos, ele não precisa aprender na escolinha, ele precisa aprender comigo. Mas muitas vezes, irmãos, o filho até tem um mau exemplo dos pais. Quando ele senta do lado de um pai ou da mãe, e há conversas paralelas, e o culto está acontecendo, a presença de Deus está vindo, e aquelas conversas estão acontecendo, e o filho ele olhando, então ele acha que ele também pode conversar. Eu e você somos exemplo para os nossos filhos. Se nós conversamos, eles conversam. Se nós adoramos, eles adoram. Irmãos, Deus está falando aqui para o povo de Israel. Fazia aproximadamente 100 anos que o templo tinha sido reconstruído, 30 anos que o culto tinha sido reedificado e os muros de Israel tinham sido reconstruídos também há uns 15 anos. E de repente, 30 anos depois do culto estar acontecendo na casa de Deus, Deus diz: por que que não existe alguém que feche a porta desse templo? Para que não haja mais fogo no meu altar. Deus estava procurando alguém para fechar as portas da igreja. Deus estava procurando alguém corajoso que olhasse para a igreja e visse que a presença de Deus já não estava mais ali e tomara que alguém feche. Olhe comigo no versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis o fogo do meu altar. Irmãos, não existe algo mais importante, mais precioso do que a presença de Deus. Não existe algo melhor e mais gostoso e mais satisfatório nesta terra do que sentir o fogo do Senhor. E de repente Deus está pedindo para alguém fechar as portas. Eu sei que não é o nosso caso, mas eu quero trazer uma realidade que Deus falou ao meu coração, que eu preciso melhorar o meu culto ao Senhor. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você para que você melhore a sua relação com Deus. Às vezes nós encontramos pessoas destruídas, abatidas, depressivas, cheias de problema, que estão há muito tempo na igreja. E a pergunta é: será que o evangelho funciona para algumas pessoas e para outras não? Qual é a resposta que você daria? Não, o evangelho funciona para todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas tem um versículo da Bíblia que diz: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele merece toda a honra e toda a glória, toda a majestade, todo o poder. Irmãos, quantas vezes nós vemos tocar o celular dentro do culto? Não quero generalizar, eu sei que é importante, tem pessoas que trabalham com isso, não, às vezes tem um contato com a família, precisa estar ligado o celular, mas pelo menos bota no vibracal para não atrapalhar as pessoas que estão do teu lado. Amém? Nós vemos coisas tão simples acontecendo dia a dia, dentro da igreja. E com certeza Deus olha para nós e para mim também e diz: eles poderiam dar um pouco mais. Eu creio, irmãos, que a igreja do Mover aqui de Canoas poderia dar um pouco mais para Deus. Amém? Você crê nisso? Nós podemos dar mais para o Senhor. Nós podemos dar tudo para o Senhor. Nós podemos nos controlar quando precisamos ir no banheiro. Nós podemos nos controlar quando precisamos tomar água. Nós podemos educar os nossos filhos a adorarem ao Senhor. Nós podemos ser uma igreja onde Deus gosta de estar no nosso meio. Eu não estou falando que Deus não gosta. Eu estou falando que nós podemos melhorar, amém? Quantas vezes, irmãos, você foi numa reunião com uma pessoa importante mascando chicletes? Exagerei um pouco, né? Mas quantas vezes você foi mascando chicletes quando você foi falar com uma pessoa importante? E dentro do culto, muitas pessoas, às vezes mascando chicletes e louvando a Deus. Senhor, formoso é. Não existe como louvar ao Senhor, não existe como cantar, não existe como se entregar. Se você está mascando chicletes, pastor, mas eu tenho mau hálito. Irmão, escova o dente antes de sair de casa. Amém? Escova os dentes. Não é desculpa para nós mascar chicletes, comer bala, ficar descascando bala. Estamos aqui pregando, cantando, louvando ao Senhor. De repente, a bala se abrindo, daí já passa para o lado, passa para o outro, passa para trás, passa para frente, passa... Irmão, a presença de Deus já foi embora naquelas pessoas ali, já perderam a glória. Saí do culto hoje, não senti a presença de Deus. Mas desse jeito não tem como sentir a presença de Deus. Se não respeitar a presença de Deus, não tem como sentir a presença do Senhor. O Senhor, Deus, Ele quer exclusividade minha e tua. E você pode ter certeza que se você virar algumas cadeiras dessas aí, você vai encontrar chicletes colados embaixo. Eu não vou pedir para fazer o teste. Depois que acabar o culto, se você quiser fazer, você pode dar uma olhadinha se na tua cadeira tem uns chicletes. Porque o irmãozinho está ali louvando ao Senhor, está ali cantando, mascando chicletes, perdeu o sabor, onde é que vai jogar? Dentro da bolsa? Não pode. Vai dar para o irmão do lado? Não vai. Cola embaixo da cadeira. Respeito pela casa de Deus. Respeito pela presença de Deus. Deus está dizendo: o filho está honrando o pai, o servo está honrando ao Senhor. Onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Onde está aquilo que eu mereço? Onde está aquilo que eu quero? Se você sabe ser responsável na frente do teu pai, do teu senhor, do teu patrão, se você sabe chegar no horário certo, lá no teu serviço, se você sabe respeitar eles, chegar no horário certo, sair no horário certo, você precisa fazer isso com Deus também, amém? Onde está a minha honra? Olha comigo no versículo 6, a segunda pergunta que Deus faz. Onde está o respeito para comigo? O respeito pela presença de Deus. Irmãos, muitas vezes nós não recebemos da presença de Deus porque nós não respeitamos a sua presença. Muitas vezes nós estamos aqui, levantamos a mão porque todos levantam, cantamos porque todos cantam, dançamos porque todos dançam, pulamos porque todos pulam, cantamos no final do culto, sou livre, volta para casa e não sentiu a presença de Deus, não recebeu a presença de Deus. Onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos. Quando você convida alguém para ir na tua casa, irmão, o que que você faz? Você convida alguém para ir lá comer alguma coisa contigo? O que que você oferece na tua mesa? Você vai no mercado e você pensa, eu vou pegar o pior refrigerante? Você pensa, eu vou pegar a carne mais barata? Eu vou pegar a salada mais barata que tiver na verdureira, na fruteira? Ou você pega e compra coisas boas e coisas saborosas e prepara aquilo com carinho e com amor, para que a pessoa que vier na sua casa se sinta bem e seja bem recebida? Muitas vezes nós servimos as pessoas melhor do que nós servimos o nosso Deus. Nós entregamos para as pessoas mais do que nós entregamos para Deus, e Deus diz a sua palavra: eu estou em primeiro lugar. Quando você está orando no teu quarto, qual é a tua posição diante de Deus, da presença de Deus? Toca o telefone, você sai correndo para atender. Toca a campainha, você sai correndo para atender. Qualquer barulho que acontece, você já abre o olho e já quer saber o que que está acontecendo. Irmãos, se Deus está conosco, está falando com a gente, se tem mais uma pessoa na casa, você não precisa sair correndo para atender. Nós, muitas vezes, não levantamos da mesa, nós muitas vezes não deixamos a televisão, muitas vezes não deixamos o futebol, muitas vezes não deixamos o lazer, mas por muitas vezes nós deixamos a presença de Deus. Onde está o respeito para comigo? Eu acho interessante que às vezes nós estamos na igreja louvando e adorando a Deus, e o fogo de Deus está vindo, a presença de Deus está forte, a unção de Deus está presente na igreja, no templo, e você está louvando e adorando, e de repente passa uma criança, quase te leva junto. Primeiro que a criança não está participando do culto, se assim for, ela só está aqui de corpo presente. Segundo que, se ela não está participando do culto, ela vai crescer e vai aprender que a presença de Deus não é tão importante, porque eu posso correr para lá, eu posso correr para cá, eu não preciso ficar sentado, eu não preciso ficar adorando ao Senhor. E em terceiro lugar, também atrapalha as pessoas que estão adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos ter um zelo muito grande pela presença de Deus. E muitas vezes nós não somos abençoados, nós não somos mais cheios da glória e da graça de Deus, porque nós deixamos a presença do Senhor passar na nossa frente e nós não percebemos. Eu já vi, irmãos, pessoas olhando foto dentro da igreja, mostrando foto no celular para o irmão que está sentado ao lado, passando mensagem. O irmão senta aqui na frente, outro irmão senta lá atrás, passa a mensagem, dá uma olhadinha se recebeu, dá uma risadinha. A presença de Deus vai embora, sem respeito. A presença de Deus vai embora, e nós precisamos zelar pela presença de Deus que nós temos aqui nessa igreja. Eu sempre sinto a presença de Deus aqui nessa igreja, e é algo que nós precisamos zelar. É algo que nós precisamos amar. É algo que nós precisamos lutar com todas as nossas forças. Se alguém do teu lado quiser conversar, diga: irmão, não quero conversar, agora eu vou adorar o Rei dos Reis, porque Ele está neste lugar. Irmão, agora eu não vou olhar o teu celular, porque agora estou adorando e Deus está aqui. Irmão, agora não me distrai, agora é a hora de adorar o Senhor, louvar o Senhor, falar com Deus, escutar a sua palavra. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Muitas vezes nós pensamos, ah, eu não gostei dessa música, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Mas a música não é para mim gostar, não é para você gostar. A música é para o Senhor gostar. A música é para o Rei dos Reis gostar. E nós não cantamos, os irmãos que estão aqui, têm toda essa preparação, é claro que também para nós. É claro que também faz parte, nós fazemos parte de um culto. Mas tudo que nós fizemos aqui é para alguém que se chama Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E quando nós temos essa consciência de que Deus é o Todo-Poderoso, nada mais pode nos distrair. Nada mais pode nos arrancar da presença de Deus. Nada mais pode tirar a nossa concentração daquilo que está acontecendo no culto. Eu tenho um desejo muito grande de que não haja na igreja pessoas que entrem e saiam vazias. Pessoas que vêm para a igreja e ali na esquina já está xingando, já está brigando, já está tocando a mão na buzina, já está falando grosso e alto com a esposa, já está xingando o marido, já está xingando os filhos. E se isso acontecer é porque não viu e não foi tocado pela presença de Deus. Mas irmãos, a palavra é uma só. A igreja é uma só. A pregação é uma só. Os louvores é numa direção só para todos nós. Mas muitos de nós saem da igreja sem serem tocados e impactados pela graça de Deus. Mas isso em nome de Jesus, irmãos, nós não precisamos continuar vivendo, nós precisamos respeitar aquilo que Deus faz por nós aqui neste lugar, com reverência e com adoração. Eu tenho um grande sonho também no meu coração, onde vai chegar um dia em que nós teremos 100% de liberdade de nos prostrar e adorar ao Senhor dentro da igreja. Pastor, mas não há essa liberdade? Olha, irmãos, talvez de palavras há, mas você vê um, você vê dois, você vê três se prostrando na presença de Deus. E a liberdade verdadeira acontece quando a igreja sente a presença de Deus e todos a uma só voz adoram ao Senhor. E a presença de Deus é tão poderosa que a igreja se prostra diante do altar. Amém? Amém, irmãos? Eu estou falando isso porque muitas vezes nós aqui, estamos aqui em cima incentivando, motivamos e falamos, vamos nos ajoelhar, vamos nos prostrar. Então, claro, todos se ajoelham, é uma bênção. Mas vai chegar o dia em que ninguém vai precisar falar nada. E a igreja vai cair de joelho no chão. Pela presença de Deus neste lugar. Amém? Pela presença de Deus neste lugar. Comece na tua vida. Nas coisas mais simples. Comece a honrar o Senhor. Comece a se dedicar ao Senhor. Comece a engrandecer ao Senhor. E eu duvido que vai ter um culto ruim. Eu duvido que vai ter um culto que você vai sair e dizer, pastor, não senti nada. Em nome de Jesus, não vai mais existir isso na tua vida. Todo culto será um culto de bênção. Todo culto será um culto de vitória. Todo culto será um culto de glória. E todo culto será um culto de presença de Deus na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé.